Pop, som, luz, cores e um verdadeiro show. Apaga tudo que tá liberado, apaga tudo que tá liberado. Apaga, acende, tá liberado. Apaga, acende, tá liberado. Apaga, acende, tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho, deixa, deixa, vai. Segurou, segurou, segurou, segurou. Segurou, segurou. Como é que é, gordinho, essa parada? Bora botar pra cima! Sai, sai, sai da frente! Hoje quem que tá tocando é o número um. Toma! Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Meu parceiro Black Tubarão e a sua primeira dama, Alguedo, Rafael do Depósito também tá com a gente. Maxo do Pop, um abraço, meu irmão. Pop Brega, né? A sua primeira dama, Michele. Um abraço pra vocês, garotos. Sei o porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Meu parceiro Arthurzinho do Coqueiro, quando devo aqui no Pop Som. Tá com a gente, um abraço pra você, Boninho. Preto feio! Tá na hora. Eita, meu irmão! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Como é que é? Todo mundo tem um passado. Ô, bicho! Você não tá me ajudando. Só se complica. Fala de fulano, fulano mais ainda. Segurou! Exército do GDP! Digão da Guruzu, Léo GDP, HD, Velha Guarda, Cássio Davidson, General Rodrigo, Scorpion, JDR Bolos, Lenilson, Bruno Vandasgo, o mascote Alô Fabinho e o Ravador! Aqui no Pop Som. Bora, Júnior Mecânico! Toda galera da Quinta do Uísque! Você não tá de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai. Como é que é? Dentro do carro. DJ Jaderson. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. E agora senta. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, vai. Mortadelo, o rei dos combos personalizado do Pop Line. Hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Para as mamas do Nubi que eu vou levar essa pra viela. Perereca vai. Seu pivete quase morre do coração. do João Lucas. Que é, garoto? Assim, ó. Isso, gordinho. Isso, gordinho. Vai agora, vai agora, vai agora, vai. Márcio, Jonathan, tá todo mundo aqui, ó. Santorini. Top Som. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servi. Meu parceiro Buda, Tubarão, direto de Bragança. Um abraço pra você, Buda. O Arrasta Povo. Nosso parceiro Potiguar também. Toda a nossa CDC, o Everton também tá por ali, chora de boa com a gente. Um abraço pra vocês. Cadê o preto feio, hein? A Rena e a Raíssa, eternas amigas, conversa, aqui no Pop Som. Tenta conversar, Pop Som. Tenta nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. O que você pede? O que você pede? E nem Fabrício Mix! Eu só te peço. Obrigado, Fabrício, pela presença daqui com a gente no nosso Pop da Amazônia, curtindo os 31 anos da nossa empresa Pop. Obrigado mesmo de coração. Você é a sua primeira dama. O destino dos maninhos também, Adriel, sua primeira dama. Alô, Gisele, os maninhos do Pop. Tá todo mundo aqui. O Arrasta Povo Pop Som. Que chegamos! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Na verdade, são os Águias chegaram. O Águia chegou. E hoje vai ser bicada pra todo lado. O Águia chegou. Segura! O Águia chegou, o Águia chegou. Segura! O Águia chegou, o Águia chegou. Segura! Chegou, o águia e chegou, vai ser muita pressão! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o... Sem tirar o tesão, hein? O águia chegou, o águia chegou. Do águia, do águia da Amazônia, do águia, do águia, do águia, do águia, do águia. Toma, alô, Matheus.

Marcelão, rei dos biriguitinhos, Cleison Bergás, Júnior Alucinado, de um high-tech. Vamos lá, família! A vinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Desafio foi lançado pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo. Contraindo, vai contraindo. Contraindo. Dini Eduardo, Dini Kelvin também. João Vitor, galera do Ideia Pressão. Vai contraindo, contraindo. Em breve tem de deixar essa por lá, hein? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai ou não? Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, garoto! Mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu... Johnny Bill! Bota a bunda pra... Já tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Nos 31 anos da empresa Pop! Arrasta, povo! Vai, e aí, maninho? Para. Ok, chegou. E aí, Juninho? Nosso exército GDB tá todo mundo reunindo com a gente em uma super festa. Claro, eles fazem parte dessa história. A maior equipe de aparelhagem do meu bairro, da Pedreira. E eles estão juntinho aqui com a gente. Toda a galera, o Digão, o General Rodrigo, toda a galera, Gesso Chocolate. Todo mundo tá reunido aqui com a gente. Quem mais, Juninho? Oba! Vamos detonar aqui, hein? E aí, Jamerson? Alô, Juninho! Vamos lá, família! som. Produções. Vamos pra cima. Não alivia meu águia. Da TF. Gangue do Eletro. Esseleta dos moleques. Da TF. Esseleta dos moleques. Da TF. Essa equipe é piração. Totalmente despintados e 100% curtição. Pra gente agitar. Vamos lá, família. Vamos lá, família. Vamos! Com LC Juninho. Vamos lá, família. Vamos lá, família. Com essa equipe onde chega a contagia. É os moleque da TV enlouquecendo. Yeah. Direto de Bragança, estão com a gente no 31º aniversário da nossa empresa Pop. Obrigado mesmo, toda a galera de Bragança. Meu parceiro Baleado, que veio direto de Vigia. Anderson, prefeito de São Miguel do Guamá. É assim, ó! Voa, meu águia. Daqui a pouco tem o nosso voo. Prepare-se, pois ele chegou. O Arrasta Povo Popson. O águia da Amazônia. Esse é tudo. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou de engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro, eu só quero é você. O parceiro Cláudio da Techfix. Tá aqui com a gente, um abraço pra você, Cláudio. O nosso primo Ricardo também já tá aqui com a gente a bordo do nosso Águia da Amazônia. Um abraço pra você, Ricardo. O Arrasta Povo Popson. Xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. E o nome? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei. Esse é o aniversário da nossa empresa Pop, 31 anos. E a gente lembra, galera, que tá tomando sua cerveja estupidamente gelada. Hoje a cerveja no balde é R$22 a festa toda. Você pode comprar lá no bar, você paga R$22. Você compra do garçom aí no meio da galera, você paga apenas R$22. Não tem jeito, é R$22 a festa toda. Coisa boa, hein? O que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Quem sabe canta aí! Rodrigo tá aqui com a gente, um abraço, meu irmão. O empresário Vitinho, como que tem um total respeito em Marituba, um abraço pra você, Vitinho. Sexta-feira tá explodida, mas não é nóis. Bora, Perdigão, bora, Perdigão. Alô, Fortunato. Bochecha Pop, a Daisy Pop. E a galera é nossa. Bota som. Alô, meu motor, Abílio! E vai jogando, e vai jogando, vai jogando, vai jogando assim, ó. Deixa de ser pião, ouvi mandar meu pião. Tá aqui com a gente, um abraço, os mascarados também. Alô, meu ciscopo, esporca balde. Fala, Diego. A Mandinha também tá por aí. O casal Pop do Pop. Pop. E aí, Juninho? J, na verdade, né? Império, grande abraço pra vocês aí. Valeu, hein? Você volte pra mim. E aí? Sonho acordada pensando em nós. E os nossos cachorros do aeroporto também, já aqui no circuito. Alô, Luciano! Quando bate a tristeza, solidão. Luciano Ramon! Abre aqui com a gente, o Renan. Um abraço, Renan. Não brinque mais com os meus sentimentos. É a cara do Ramon, saca? O meu coração sofre de amor. Barbudo. De noite eu vejo. Barbudo. Você. Ele tá sem barba hoje, né? Mas você não está nem aí. Mais uma. Parabéns, família Pop. Parabéns, patriarca Elias Carvalho. Me pego a pensar. Meu parceiro mascote da GNB também. Esse é Pop Som. Um abraço pra você, mascote. Qual é teu som, maninho? Pop Som. E você? Preciso de um tempo pra pensar. que você quer. Sim, quero você, és meu calor. Quero te ter, meu beija-flor. És minha vida, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Gira, gira, gira, gira. Parceiro Diego, Dieguinho do Alcaida, tá aí com a gente, alô Dieguinho, e a nossa amiga Carla, também a galera lá do Búfalo do Marajó. Vamos lá, família! Não quero nem saber, eu quero é curtir, porque o embalo é quente, não paro. Os nossos mascarados também aqui do lado, muito obrigado pelo carinho, valeu mesmo de montão. Alô Júnior, Júnior Alucinado! Nossa união, Raito é aqui! Bora, Robert! Chão. E o Dé? Abalou na batida, põe o povo pra dançar. Enquiçando na batida, a galera vem ligar. Enquiçando na batida, põe o povo pra mexer. DJ Zé e Juninho arrebentando no rei. Abalou na batida, põe o povo pra mala das curvas também, o rei! Das estradas sempre ao lado do nosso Bob! Bob! DJ Zé e Juninho daqui a pouco! Gordinho dos mercenários também tá na área. Um abraço pra você, gordinho! Te amo! Parabéns, empresa Pop Som! Sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Arrasta Povo Pop Som. Galera do Ponte, o mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do Ponte, o mais novo fã clube super pop. Como é que é? Do Ponte. Mais uma! E o meu parceiro Carlito, Carlito Silva, tá aqui com a gente também, sempre comigo lá no Bar do Zé. Alô, Carlito! Arrasta Povo. Olha o meu amigo Filipinho. Tá de volta, né, Filipinho? Grande abraço pra você, meu amigo Loki, tá no berço também. E a nossa família Pantanal. Ego. Não te encontrei. Obrigado, Muito do carinho também. O meu grande parceiro, o Wellington, aqui com a gente. Forte abraço pra vocês aí, família Paá, família Pantanal, juntinho. E o meu considerado Bunny, aqui com a gente da família Pai. Um abraço pra você. Alô, Preto Veio. Como é que é? Sinal do grau, segunda-feira, hein, papai? Bora! Vamos nessa, baby zone! Vamos lá, família! Anda, Mix Melody. É assim que se cria. Pop Song. O Águia da Amazônia.